Sempre a mesma coisa. Não dá nada de jeito no rádio. O que é que eu vou fazer agora? Aqui na Antena Web, em El Vuelo del Condor, isso não vai acontecer. Todos os domingos às 8 da noite, Francisco traz-lhe as melhores músicas do México e do mundo, num programa de locução castelhana. Não perca todos os domingos, a partir das 8 da noite, um programa diferente de tudo o que já ouviu. El Vuelo del Condor, com Francisco, na Antena Web. Saudade. Um programa para quem gosta de recordar o melhor que o nosso país nos tem vindo a oferecer ao longo de várias décadas. Todos os sábados, às 3 da tarde, junte-se a Carlos Bonaparte, numa verdadeira viagem no tempo, até uma época de alegrias e tristezas, liberdade e opressão, com sentimento e revolta e muita música. Venha reviver Portugal com a sua Antena Web. Saudade. Sábado, às 3 da tarde. Estás para aí a fazer? Para tocar, é? Tocar? O que é isso? Olha aí, olha, olha. Não sei o que é tocar. Para que estás a tocar? É para a televisão? Ah, para a rádio. Para a rádio? Para um programa? É. Qual é o programa? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu, então. Escolho eu? Não, escolho eu. Escolho eu. Agora sai, escolho eu. Escolho tu, quer dizer, escolho eu. Ah, está bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Onde na web? Em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso ouvir? Não. Deixa-me ouvir. Por que não posso? Não deixo. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio? Agora já podes ouvir. Está bem. Escolhe tu, escolho eu. Sábado, 6 da tarde, Antena Web. Posso ouvir? Agora pode. Então toca aí. Bom. Tocam agora as melhores músicas em Inglês. to party. Come on and move your body. Come on and move your body. Your body and your soul. So you can mute the DJ. He takes you in control. So step into this beat now. That beat that makes you move. The movement gives you power. The power to the groove. Bye. Take me. mais música na Antena Web. It's gonna be the night. Pero Turn back now, mortal. Na tua rádio favorita, 3 horas da mais pesada dance music mundial. Tenderweb, aos domingos, às 2 da manhã. Quem disse que os domingos eram para descansar? Escuta? Nós também escutamos. Aos sábados, às 13 horas, a Rádio Antena Web apresenta A Escuta, um programa com Leila Leiras destinado a apresentar o mais recente da música produzida em Portugal. Fique à escuta. À escuta. Aos sábados, às 13 horas, na Rádio Antena Web, com a apresentação de Leila Leiras. É alegria, é calor, é emoção, é muita emoção. É Gira! Brasil! Pela primeira vez, um programa na Rádio Antena Web valoriza a música brasileira em todas as suas vertentes, independentemente de estilos ou épocas. Gira Brasil, um programa imperdível, todas as sextas-feiras, às 20h45, na Rádio Antena Web. And we can shine through the sky.

mais uma que toca já a seguir. be a drum boom. Give me the microphone, but I commit to jumping. We're just bumping, we're just stomping. Rap to the bike, kick it the funky swing. If you want it, mama, ain't no drama. Swing rama, dama, swing rama, dama. What you need and what you want. Listen, my thing doesn't make sense. The boy in the comment, here I go, get to the max. Maximum beat 16, to the funky donkey beat, that's me. Back to the thing was sick. Take a beat on the floor and kick. Welcome to the beat. Welcome to the beat.